cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, cá estamos chegados ao final do mês de agosto e à última banda deste agosto de 2013. Pois bem, e vamos fechar com, enfim, usando o pleonasmo, uma boa onda. Uma boa onda que permite que um álbum, neste caso, Homem Elefante dos Riding Panic, está para download integral e gratuito, portanto, legal. O que pode fazer alguma diferença em alguns dos nossos ouvintes. Pois bem, então, Riding Panic, o álbum que ainda aqui a ser divulgado ao longo deste ano, o Homem Elefante, é já, portanto, o segundo registro em termos de longa duração desta banda, que junta, enfim, músicos de diversas outras, de que já aqui falámos às vezes, no Ente dos Paus, e Lucifer, Maneater, e vem depois de um interregno de mais de 5 anos desde o Lady Cobra. Mas como já nos habituámos, temos ao telefone um dos mentores dessa banda, sendo que não é original, mas veio a integrá-la, e estou a falar com o Fábio Jovelin. Fábio, antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja à distância do telefone. E é por aí que começamos, nomeadamente. Porquê o download integral do álbum e não uma edição convencional? Nós decidimos oferecer o álbum digitalmente e fazê-lo em vinil, porque achamos que o formato CD já está um bocado obsoleto e penso que as pessoas, para colecionarem, optam mais pelo vinil, até porque é uma peça mais bonita e mais, na minha opinião, mais duradoura. E então chegámos a essa decisão de fazer a edição em vinil e oferecermos na net digitalmente, porque toda a gente faz downloads gratuitos hoje em dia, e por que não nós darmos o nosso? Acho que não faz qualquer diferença oferecermos esse álbum digitalmente, porque um colecionador realmente vai comprar o vinil. Por isso, esse vinil, numa edição da Raging Planet, Lollipops, é uma edição para ter quantos, enfim, quase que numerados? Eu penso que são 500. E quem, que expectativa criam? Quem é que vai à procura, tendo em conta que tem o acesso, portanto, à música, digamos assim, desmaterializada, via online? Quem é que vai à procura do vinil dos Riding Panic? Eu penso que são as pessoas que mais seguem a banda. Uhum. E que querem ter a peça em si. Acho que são essas pessoas que procuram mais o vinil. Os outros mais curiosos talvez façam o download e gostem do álbum e queiram-no comprar. Penso que é por aí. We'll be right back. Eu dizia há pouco, na introdução, que é uma banda, na prática, que vive de músicos de outro, que entregam outros projetos. Como é que se consegue conciliar isso? Ou seja, como é que vocês percebem o que é Paus, o que é Luís Lucifer, o que é Man Eater e o que é Riding Pânico? Esse processo acaba por ser muito natural, porque em cada banda nós temos, não é influências, mas temos membros diferentes e essas pessoas fazem com que a banda soa uma coisa. Riding Pânico, nós todos juntos soamos ao que o Homem Elefante está a soar neste momento. Cada um de nós tem um estilo específico de tocar. E ao juntarmos com outras pessoas surgem outras ideias ou outro tipo de ideias, mas sempre com a nossa influência. Daí as bandas soarem tão diferentes umas das outras, apesar de serem membros iguais. Eu tenho uma forma de tocar ou um gosto musical de certa forma que com o Riding Panic sai-me isto. Mas com o Paulo já não sai uma coisa completamente diferente, mas parecida comigo. Sendo que Paus é destas bandas que nos referimos, talvez é claro que tem tido mais visibilidade. Neste momento, sim. Neste momento é que tem tido mais visibilidade. O Shella tocava lá, e entretanto saiu e entrei eu para Paus. Sim, é que tem tido mais visibilidade. Apesar de eu acho que as pessoas também acabam por ouvir Paus por causa do Riding Panic e disso. Precisamente, sim, sim. Vão à procura das bandas conexas, digo, de algum modo. Exato. Acho que a piada um bocado dos trabalhos que têm ali do Black Sheep Studios é um bocado essa. As pessoas acabam por procurar o que sai dali, as junções que se fazem. Eu acho isso uma coisa engraçada, uma coisa de família. antes de mais, até para não sermos injustos, há que referir o nome dos colegas que estão então hoje em dia nos Rádio Pânico. Quero apresentá-los. Neste momento a banda está quase no formato original, à minha exceção. Uhum. Está o João Nogueira, o Jorge Manso, o Makoto Yagyu, o Michela, o Bibi e neste momento eu. Temos aqui então a formação, praticamente como disse a original, com exceção de si próprio, que lançou o Lady Cobra em 2008. Que grandes diferenças encontram neste período de 5 anos para que o som, seja deste Homem Elefante, venha a afastar-se de Lady Cobra? Os 5 anos fazem a diferença, eu também posso fazer certa diferença. Tenho uma forma totalmente diferente de tocar do Miguel, já toquei com o Miguel em Manita. E somos bastante distintos no que fazemos. Eu acho que também a parte principal talvez sejam os 5 anos que passaram. Já passou tanto tempo, vais ganhando influências diferentes, vais vivendo coisas diferentes. Eu acho que passou por aí. Acho que, por exemplo, este álbum não está tão posto de rock como o Lady Cobra, que era, fazia mais sentido há 5 anos atrás. Neste momento já não faz, esse estilo musical nas nossas vidas, se calhar já não faz tanto sentido. Claro que ainda se notam ali algumas influências, mas é isso que constrói a música, são várias influências juntas. Temos que fazer algum tipo de coisas em determinados anos. Nós neste momento estamos a fazer isto. E há 5 anos atrás eles fizeram um álbum muito mais post-rock, com mais peso. Este não tem tanto peso, mas tem se calhar mais pormenores técnicos engraçados e mais jogos de guitarras. Não tem tanto espaço. Acho que esses dois fatores são importantes, 5 anos e a presença do novo elemento. Claro. Ora bem, dizem aqui as boas línguas de que o vosso álbum é instrumental porque nenhum de vós quis chegar à frente para cantar. É assim. Nós construímos as músicas, não pensamos em voz, não estamos a pensar em voz, mas por um mero acaso podia acontecer cantarmos. Mas nós, ao construirmos as músicas, já somos 3 guitarras, um teclado, baixo, batida, já é tanta coisa que quando elas estão perto da sua construção final, não, sentimos que não é preciso mais nada. Então acabamos por não ter mais nenhum instrumento ou mais voz. Sentimos satisfeitos com o produto final e acabamos por optar em não ter mais nada. Contudo, já várias bandas aqui disseram, e bandas que trabalham com música instrumental, e reporto nas várias conversas que tive aqui com Corvos, até com o próprio Ronquial, que não há espaço nos mídia, na rádio, na televisão, para a música instrumental, que de algum modo passa à margem. Acho que isso também pode vaticinar que os Raiding Pânico sejam uma banda, enfim, quase que, sem querer chocar, marginal, que enfim, de algum modo, isso dite o menos conhecimento da banda? Na minha opinião, acho que não partilho dessa opinião. Acho que há certos tipos de música que são dirigidos a um público mais específico. Eu acho que é talvez por aí que se calhar Raiding Panic não passa em todas as rádios, ou bandas instrumentais não passam em todas as rádios, porque atingem um determinado tipo de público e as rádios também têm um target a fazer. É uma questão profissional da parte dos rádios, que eu não nem sequer me sinto ofendido com isso. É o que é. Nós fazemos este tipo de música e eles também fazem um tipo de público, entre aspas. Então, acho que é mais ou menos isto. Não acho que. E não acho que nos atinja propriamente, porque nós temos o nosso público e fazemos o nosso tipo de música e que os atinge, e isso para nós é o mais importante, as pessoas sentirem-se bem a ouvir a nossa música. E não pensamos demasiado nesse tipo de coisas mais comerciais. Bruxelas, antes do concerto no Festival Melhores de Festa, em Barcelos, saiu-se com esta afirmação, que fazer música é qualquer coisa entre o descobrir e o testemunhar. Curiosamente, é muito sintomática esta, enfim, esta situação desprendida, ou seja, é criá-la e depois passá-la para as pessoas. Depois, como ela é recebida, enfim, já são outros 500, não é? Exato. Mas é isso mesmo, de fazer música. Nós, até o nosso método de fazer música é um bocado esse. Às vezes fazemos muito música em estúdio sem termos nada feito, porque no fundo estamos ali todos a descobrir aquela música. Eu descubro a música, essa música especificamente à minha maneira, ou se ela descobre à maneira dele, todos nós descobrimos à nossa maneira. E depois, no final, testemunhamos o que é que essas descobertas todas deram. E pronto, e o público há de descobrir a forma deles e há de sentir a música que nós fazemos de forma diferente, que cada um de nós sente. A música é isso mesmo, é dar-te uma opção de linha. Uhum. Não é linear. Acho que toda a arte é assim, não é linear. Tu fazes uma coisa e tu não precisas que as pessoas sintam o mesmo que tu. Precisas é que as pessoas a sintam. Exatamente. Acho que isso é o mais importante quando tu fazes qualquer tipo de arte, de atingir, é essa sensação de cada pessoa ter uma sensação diferente. Acho que é por aí. Muito bem. E vocês, para chegarem às pessoas, vieram a explorar também a vertente de vídeo, já com um videoclipe para este álbum. De onde é que sai a ideia para aquele videoclipe? E se isso percebem que, de facto, explorando canais como o YouTube, uma vez que em televisão aberta sabemos que o espaço para a música não é para vocês, é para toda a gente, o espaço é cada vez menor, parece-me, que YouTubeando este videoclipe poderão chegar a outros públicos? Não é com esse objetivo que o fazemos. Nós o que fizemos para este álbum, o que estamos a fazer para este álbum, nós demos todas as músicas do álbum a artistas, a realizadores diferentes de vídeo, e dissemos para fazerem o que quisessem fazer. Este foi feito pelo Henrique Escamilha. Nós demos a música e ele fez o que sentia ao ouvir esta música. É talvez como a nossa conversa anterior, é talvez a forma como ele vê esta nossa música, o dancehall. E agora, proximamente, vamos ter vídeos de outros realizadores diferentes e cada um vai ter uma visão diferente da música. E esta foi a visão do Henrique Escamilha. Nós não demos qualquer input criativo, porque acho que quando tu confias no trabalho das pessoas a quem estás a dar trabalho, acabas por não dar input nenhum criativo, porque simplesmente as pessoas vão dar o melhor e o mais íntimo de si na parte de trabalho deles, e tu vais estar à espera sempre de algo bom, porque já os conheces, já sabes quem eles são e a visão deles, e identificas-te com eles. Daí teres dado a música para ele fazer qualquer coisa sobre isso. Eu acho que isso é uma forma engraçada de traduzirem a nossa música em imagem. O Homem Elefante traz-nos logo, enfim, no nosso imaginário, vem logo a recordar-nos do bem conhecido filme de David Lynch, O Elephant Man. Mas ao que julgo saber, não há qualquer ligação entre... Não. Nós tínhamos de escolher um nome, basicamente, e escolhemos um inicialmente, mas que percebemos que havia uma banda portuguesa com um nome bastante importante a esse. E então, ao pararmos com isso, tivemos que arranjar outro nome assim num pouco espaço de tempo e achámos que o Homem Elefante ia ser um nome engraçado. Muito bem. Então não tem nada a ver com o David Lynch. Ora bem, Fábio, isto é assim. Para quem estreia aqui na Rádio Boa Nova, há uma fase de desafios. São três. Vamos ver que tipo de respostas é que vamos obter no Fábio. Ok. Imagine que... Não, venha tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Não sei se conhece a cidade, eventualmente. Mas pronto. Então pronto, venha tocar aqui ao Oliveira e que lhe... somos os mãos largas e dizemos: pode trazer consigo duas bandas nacionais para esse espetáculo. Quem é que o Fábio ou os Raiding Pânico iam convidar? É um problema difícil. Acho que hoje em dia há muitas bandas boas. Mas talvez convidasse bandas com menos projeção, para eles mostrarem o que valem. E escolhia, talvez, neste momento, o Juba. Vão lançar um álbum em setembro. Connosco, né? Sim, exatamente. Vocês estão nos Edos Bois. Nos Edos Bois, exato. Que é o Edos Bois. Imagino que vem agora uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: ah, mas eu não consigo tocar aqui em Portugal sem ter a colaboração dos Raiding Pânico. De quem gostariam muito que viesse um convite desse tipo? Não sei, acho que este tipo de respostas cada um vai dar a sua. Claro, naturalmente. Da minha parte, não idolatrizo nenhuma banda dessa forma, mas uma banda que ando a ouvir muito neste momento é Youth Lagoon. De Laguna. Talvez escolhesse essa só porque ando a ouvir mais este ano. Muito bem. Agora vamos ao que os vossos colegas dizem sempre que é mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional. Exato. E a banda, um autor, e que chegam ao pé dos Raiding para dizer: olha, nós queríamos que vocês fizessem uma versão de um tema dessa banda para integrar esse tal disco de tributo. Exato. Qual era a banda ou o autor que gostariam de homenagear assim, e já agora que tema seria o que vocês pediriam? Eu homenageava uma banda de amigos meus. Talvez Linda Martini. Linda Martini, que tem novo álbum agora também. Sim, exatamente. Oh, Passado aqui a fase dos desafios, passado a falar sobre aquilo que é a banda, temos que agora também de saber, até porque sabemos que de facto os Paus ao vivo é uma coisa digna de se ver, queríamos saber como é que é Riding Pânico. É ao vivo que vocês se sentem no vosso melhor elemento ou é em estúdio quando estão lá a conceber as músicas? Acho que cada um de nós tem sensações diferentes acerca disso. Eu gosto muito mais de estar em estúdio com qualquer banda, mas há pessoas dentro da banda que gostam mais de tocar ao vivo. Porque há uma resposta um bocado pessoal esta. Eu prefiro estar em estúdio porque, não sei, porque ao vivo tenho muitas pessoas a olhar para mim. Okay. Mas se calhar a maioria deles prefere estar ao vivo. No... Mas a minha resposta é essa, eu prefiro estar em estúdio. Muito bem. Vocês escolheram o passado dia 10 de junho para lançar o álbum e nós fomos adiando a hipótese de falarmos convosco até para sabermos, porque vocês, entretanto, tiveram concertos, já há pouco falámos, Pão de Beza, Desbois, em Laria, no Texas Bar, na Fábrica da Pólvora, no Generation, há pouco falámos também de Milhões de Festa de Barcelos, no Joaça há dias em Esposende. Enfim, já tive a oportunidade de mostrar muito este Elephant Man. Como é que tem sido a recepção e a vossa presença em palco com estas novas músicas? Acho que nós temos dado o nosso melhor ao vivo e eu acho que as pessoas têm sentido isso. Têm ido ao concerto e têm sentido que nós entregamos-nos totalmente ao vivo. Entregamos da melhor forma as músicas, às vezes um prega ao outro, mas isso faz parte. mas eu acho que as pessoas têm saído com essa sensação, que não fizemos o álbum passado de 5 anos só porque sim, fizemos porque o sentimos. Se calhar passaram esses 5 anos porque durante os outros anos todos eles não se sentiram. Ou não estavam todos juntos fisicamente para o fazer. Nós neste momento estamos todos juntos, estamos todos aqui em Portugal e fomos tocando, fomos ensaiando e percebendo que sentimos a necessidade de tocar coisas diferentes e de fazer coisas novas. E eu acho que é com essa entrega que tu vais para os concertos. Acabas por estar satisfeito de mostrar alguma coisa nova, por estar a mostrar o que tu és naquele momento. Ainda eu bem. Acho que as pessoas naturalmente sentem isso, percebem que não é um álbum daquelas bandas que voltam só para encher chouriço, só para fazer dinheiro, até porque nós não fazemos muito dinheiro, não é? Logo, a entrega é com amor e não com notas verdes. falou há pouco, novamente, da questão da diferença entre o Lady Cobra e este álbum de 5 anos. Até para terminarmos a nossa conversa, embora seja muito cedo, o que é que está aí na gaveta e quando é que ele sairá para criar um novo álbum? Ou vamos esperar novamente 5 anos? Nós, como estamos de momento, acho que não vamos esperar 5 anos. Agora, ainda não fizemos mais nada novo. O álbum é muito recente, ainda não nos fartámos de tocar as músicas ao vivo. Por isso ainda não fizemos nada novo, mas eu acho que se este sentimento dentro da banda toda, ou se ninguém for para fora, se não nos separarmos fisicamente, acho que possivelmente o próximo álbum se calhar vem daqui a 1 ou 2 anos e não 5. Muito bem, estaremos atentos. Agradecer então a disponibilidade do Fábio Julinho para falarmos connosco sobre o Jardim Crónico e claro, voltaremos então a estar aí seguramente para falarmos dos vossos projetos aqui na Rádio Boa Nova. Um abraço, obrigado por tudo. Abraço.